ninguém pode contestar. Mas se não tiver cuidado, faz o homem tropeçar. O homem rico pode ter muito dinheiro, mas se não tiver Jesus, ele é pobre e não tem nada. O homem rico que a Cristo aceitou, além da sua riqueza, muito mais rico ficou. Ficou mais rico o homem rico, porque Jesus mora em seu coração, salvou sua alma. O homem rico, dinheiro é bom, mas não compra salvação. Deste mundo não se pode comparar com os tesouros celestes que no céu guardado está. Quem tem dinheiro também pode se salvar, sendo pobre, muito pobre, também precisa aceitar. O homem rico que a Cristo aceitou, além da sua riqueza, muito mais rico ficou. Ficou mais rico o homem rico, porque Jesus mora em seu coração, salvou sua alma. O homem rico, dinheiro é bom, mas não compra salvação. Thank you.